Ficheiro 41. Depois, deitados lado a lado, pareceu-lhe natural aconchegar a minha cabeça no seu peito. Encaixávamos bem e a maior parte do nosso constrangimento inicial desaparecera, perdido numa excitação partilhada e na novidade de nos explorarmos. Foi como esperavas que fosse? Perguntei com curiosidade. Ele riu-se baixinho, provocando uma ressonância profunda no meu ouvido. Quase. Pensei, nada, não tem importância. Não, diz-me o que é que pensavas. Não te vou dizer, vais rir-te de mim. Prometo não me rir, diz-me. Acariciou os meus cabelos, alisando os caracóis para trás da minha orelha. Está bem. Não tinha percebido que era feito cara a cara. Pensei que tinha de ser por trás, como os cavalos, sabes? Foi difícil cumprir a promessa, mas não me ri. Sei que parece tolice, disse defensivamente. É que, bem, sabes como metemos ideias na cabeça quando somos miúdos e depois elas permanecem lá? Nunca viste pessoas a fazer amor? Fiquei admirada com esta revelação. Tendo visto as cabanas dos camponeses, onde toda a família partilhava um único quarto. Embora a família de Jamie não fosse de camponeses, ainda assim ele devia ter sido uma das raras crianças escocesas que nunca acordara e vira os pais a fazer amor ali perto. Claro que sim, mas geralmente debaixo dos lençóis. Não podia ver nada, exceto que o homem ficava por cima. Isso eu sabia. Reparei nisso. Esmaguei-te, perguntou um pouco ansioso. Não muito, mas realmente era o que pensavas? Não me ri, mas não pude deixar de esboçar um amplo sorriso. Ele corou ligeiramente em volta das orelhas. Sim, vi um homem tomar uma mulher uma vez a céu aberto, mas aquilo, bem, foi violação, foi o que foi, e ele tomou-a por trás. Deixou-me impressionado. E como te disse, a ideia ganhou raízes. Continuava a abraçar-me, usando a sua técnica de amansar cavalos, outra vez. Aos poucos, entretanto, mudou para uma exploração mais determinada. Quero perguntar-te uma coisa, disse ele, correndo a mão pelas minhas costas. O quê? Gostaste? Perguntou um pouco timidamente. Sim, gostei, respondi com absoluta honestidade. Ah, achei que sim. Embora o Murtagh me tenha dito que as mulheres em geral não gostam muito disso, de modo que eu devia acabar o mais depressa possível. E o que sabe o Murtagh a esse respeito? Perguntei indignada. Quanto mais devagar, melhor, no que diz respeito à maioria das mulheres. Jamie soltou outra risada. Bom, tu deves saber melhor do que o Murtagh. Recebi muitos conselhos sobre o assunto ontem à noite, do Murtagh, do Rupert e do Ned. Boa parte pareceu-me muito improvável, e assim resolvi que era melhor usar o meu próprio discernimento. Até agora ele não te enganou, comentei, enrolando um dos pelos do seu peito em torno do dedo. Que outras pérolas de sabedoria te deram eles? A pele dele era de um dourado ruivo à luz da vela. Para meu divertimento, ficou ainda mais vermelho. Não seria capaz de repetir a maior parte. Como te disse, acho que provavelmente estavam errados, de qualquer forma. Já vi muitos animais acasalarem e a maioria parece saber o que fazer sem precisar de nenhum conselho. Suponho que as pessoas possam fazer o mesmo. Particularmente achei engraçada a ideia de alguém obter indicações de técnicas sexuais do quintal e da floresta, ao invés de vestiários e revistas especializadas. Que tipo de animais viste acasalar? Ah, todos os tipos. A nossa quinta ficava ao lado de uma floresta, sabes? E eu passava lá grande parte do tempo a caçar ou a procurar vacas extraviadas e coisas assim. Vi cavalos e vacas, é claro, porcos, galinhas, pombos, cães, gatos, veados, esquilos, coelhos, javalis, uma vez até um casal de cobras. Cobras? Sim. Sabias que as cobras têm dois órgãos sexuais? As cobras macho, quero dizer. Não, não sabia. Tens a certeza? Sim, e ambos bifurcados. Assim, afastou o segundo e o terceiro dedos, ilustrando. Parece muito desconfortável para a cobra fêmea, observei rindo. Bem, ela parecia estar a divertir-se, disse Jamie. Tanto quanto me pareceu, as cobras não têm muita expressão. Enterrei a cabeça no seu peito a resfolegar de riso. O seu agradável cheiro a almíscar misturava-se ao aroma azedo do linho. Despe a camisa, ordenei, sentando-me e puxando-lhe a bainha. Porquê? Perguntou. Mas sentou-se e obedeceu. Ajoelhei-me diante dele, admirando o seu corpo nu. Porque quero olhar para ti, disse eu. Ele tinha uma bela constituição, de ossos longos e graciosos e músculos lisos que fluíam suavemente das curvas do peito e dos ombros para as ligeiras concavidades da barriga e das coxas. Ergueu as sobrancelhas. Muito bem, vamos ser justos. Então despa a combinação. Estendeu os braços e ajudou-me a sair da combinação amarrotada, puxando-a pelas pernas. Depois de tirá-la, segurou-me pela cintura, analisando-me com intenso interesse. Quase fiquei constrangida enquanto ele me examinava. Nunca viste uma mulher nua antes? Perguntei. Sim, mas nunca tão de perto. O seu rosto abriu-se num largo sorriso, e não uma que fosse minha. Acariciou as minhas ancas com as duas mãos. Tens umas boas ancas, largas. Darias uma boa parideira, acho. O quê? Afastei-me indignada. Mas ele puxou-me de volta e deixou-se cair de costas, puxando-me para cima dele. Segurou-me até eu parar de me debater. Depois ergueu-me o suficiente para encontrar os seus lábios outra vez. Sei que uma vez é o suficiente para tornar o casamento legal, mas... Parou, acabrunhado. Queres fazer outra vez? Importavas-te muito? Também não me ri desta vez, mas tive de fazer um grande esforço. Não, respondi com seriedade, não me importava. Tens fome? Perguntei em voz baixa, algum tempo depois. Estou faminto. Inclinou a cabeça para morder ao de leve o meu seio. Em seguida, ergueu os olhos com um sorriso. Mas também preciso de comida. Rolou para a beira da cama. Há pão e carne na cozinha, espero, e provavelmente vinho também. Vou trazer alguma coisa para a nossa ceia. Não, não te levantes, eu vou buscar. Saltei da cama e dirigi-me para a porta, atirando um manto por cima da combinação, por causa do frio no corredor. Espera, Claire, chamou Jamie. É melhor deixares que eu... Mas eu já abrirá a porta. A minha aparição à porta foi saudada com uma retumbante ovação de uns 15 homens que descansavam em volta da lareira na sala embaixo. Bebiam, comiam e jogavam dados. Fiquei parada, perplexa, apoiada ao parapeito por um instante, com 15 rostos maliciosos a tremeluzirem nas sombras provocadas pelo fogo na lareira, voltados para mim. É a rebariga, gritou Rupert, um deles. Ainda consegues andar? Então o Jamie não está a fazer bem o serviço. O gracejo foi acompanhado por estrondosas gargalhadas e diversos comentários ainda mais grosseiros relativos à perícia de Jamie. Se já deixaste Jamie exausto, terei muito prazer em assumir o lugar dele, ofereceu-se um jovem baixo, de cabelos escuros. Não, não, ele não presta. Fica comigo, gritou um outro. Ele não vai escolher nenhum de vocês, rapazes, gritou Murtagh, completamente bêbado. Depois do Jamie, vai precisar de algo assim para satisfazê-la. Brandiu um enorme osso de carneiro acima da cabeça, fazendo o salão estremecer com as gargalhadas. Girei nos calcanhares e voltei para o quarto. Bati com a porta e encostei-me a ela, olhando espantada para Jamie, deitado nu na cama, a rir convulsivamente. Tentei avisar-te, disse ele ofegante. Devias ver a tua cara. O que estão a fazer ali fora todos aqueles homens? Jamie deslizou graciosamente no nosso leito nupcial e começou a vasculhar de joelhos a pilha de roupas atiradas ao chão. Testemunhas, disse laconicamente. Dougal não vai correr o risco deste casamento ser anulado. Levantou-se com o quilt nas mãos, rindo para mim, enquanto o enrolava em torno das ancas. Acho que a tua reputação está irremediavelmente perdida, Cessenach. Começou a dirigir-se para a porta sem camisa. Não vais lá fora, exclamei, tomada de pânico. Ele virou-se para me dirigir um sorriso tranquilizador. Não te preocupes, Sassenach. Se eles são testemunhas, é melhor que vejam alguma coisa. Além disso, não tenho a menor intenção de passar fome durante os próximos 3 dias, com medo de um pouco de troça. Saiu do quarto para um coro de exclamações obscenas, deixando a porta entreaberta. Ouvi o seu progresso em direção à cozinha, pontuado por gritos de congratulações, perguntas e conselhos irreverentes. Como foi a tua primeira vez, Jamie? Sangraste? Gritou a voz áspera, facilmente identificável, de Rupert. Não, mas tu vais sangrar, velho filho da mãe, se não te calares. Veio a resposta afiada de Jamie, num forte sotaque escocês. Urros de satisfação saudaram a pilhéria e a zombaria continuou, seguindo Jamie pelo corredor até à cozinha e de volta pelas escadas. Abri um pouco mais a porta para deixar Jamie entrar, o rosto vermelho como fogo e as mãos carregadas de comida e bebida. Entrou de lado, seguido por uma explosão final de gargalhadas vindas do salão. Abafei-a com uma decidida pancada da porta e da tranca. Trouxe o suficiente para não precisarmos sair durante algum tempo, disse Jamie, colocando pratos sobre a mesa e evitando cuidadosamente olhar-me. Queres um pouco? Estendi o braço para além dele e peguei na garrafa de vinho. Agora não, do que eu preciso é de uma bebida. Havia uma poderosa urgência nele que me excitava e me levava a corresponder, apesar da sua falta de experiência. Não querendo dar-lhe uma aula nem ressaltar a minha própria experiência, deixava-o agir como achava melhor, apenas oferecendo uma ou outra sugestão, como colocar o seu peso sobre os cotovelos e não sobre o meu peito. Embora ainda faminto e demasiado desajeitado para a ternura, ele fazia amor com uma espécie de incansável alegria que me fez pensar que a virgindade masculina era um bem altamente subestimado. No entanto, demonstrava uma preocupação com a minha segurança que eu achava ao mesmo tempo atraente e irritante. A certa altura, na nossa terceira vez, arqueei-me contra ele e gritei. Ele recuou imediatamente, admirado e a pedir desculpa. Desculpa, disse, não quis magoar-te. Não magoaste? Espreguicei-me, sentindo-me maravilhosamente bem. Tens a certeza? Disse, inspecionando-me para ver se havia algum dano. De repente, ocorreu-me que alguns aspectos mais refinados haviam sido deixados de fora da sua apressada educação sexual a cargo de Murtagh e Rupert. Isso acontece sempre? Perguntou fascinado, depois de o ter esclarecido. Sentia-me como a mulher de Bath ou uma geisha japonesa. Nunca me visualizara como instrutora nas artes do amor, mas era forçada a admitir que o papel tinha os seus atrativos. Não, sempre não, respondi divertida. Só quando o homem é um bom amante. Ah, as suas orelhas ficaram levemente rosadas. Fiquei um pouco alarmada ao ver o olhar de franco interesse ser substituído por outro de crescente determinação. Dizes-me o que fazer da próxima vez? Pediu. Não tens de fazer nada de especial, assegurei-lhe. Apenas ir devagar e prestar atenção. Mas por que esperar? Ainda estás pronto? Ele ficou admirado. Não precisas de esperar? Eu não consigo fazer isso logo a seguir. Bem, as mulheres são diferentes. Sim, já reparei, murmurou. Envolveu o meu pulso com o indicador e o polegar. É que és tão pequena, tenho medo de te magoar. Não me vais magoar, disse eu impacientemente. E se magoasses, eu não me importava. Vendo a perplexidade e incompreensão no seu rosto, resolvi mostrar-lhe o que eu queria dizer. O que estás a fazer? Perguntou, chocado. Exatamente o que estás a ver, não te mexas. Após alguns instantes, comecei a usar os dentes, pressionando cada vez com mais força, até ele prender a respiração com um som agudo e sibilante. Parei. Magoei-te? Perguntei. Sim, um pouco. A sua voz parecia estrangulada. Queres que eu pare? Não. Continuei, sendo deliberadamente rude, até que ele teve uma súbita convulsão, com um gemido que parecia que eu lhe tinha arrancado o coração do peito. Ficou deitado de costas a tremer e a respirar pesadamente. Murmurou qualquer coisa em gaélico, de olhos fechados. O que disseste? Eu disse, respondeu abrindo os olhos, que julguei que o meu coração ia explodir. Sorri, satisfeita comigo mesma. Ah, Murtag e companhia também não te contaram isto? Sim, contaram. Foi uma das coisas em que não acreditei. Ri. Nesse caso, talvez seja melhor contares o que mais te disseram. Mas visto o que quis dizer sobre não me importar se fores um pouco rude? Sim, inspirou fundo e expirou lentamente. Se eu te fizesse o mesmo, sentirias a mesma coisa? Bem, comecei devagar. Na realidade, não sei. Estava a fazer o possível para manter os meus pensamentos sobre Frank afastados, achando que não devia haver mais de duas pessoas na cama de um casal, independentemente da forma como ali tinham ido parar. Jamie era muito diferente de Frank, tanto no corpo quanto na mente. Mas, na verdade, há apenas um número limitado de maneiras em que dois corpos podem unir-se, e nós ainda não havíamos estabelecido esse território de intimidade, no qual o ato de amor assume variedades infinitas. Os clamores da carne eram inevitáveis, mas havia alguns territórios ainda inexplorados. As sobrancelhas de Jamie arquearam-se numa expressão de zombeteira ameaça. Ah, quer dizer que há uma coisa que tu não sabes. Bem, havemos de descobrir, não é? Assim que eu tiver forças para isso. Fechou os olhos novamente. Algures, durante a próxima semana. Acordei pouco antes do amanhecer, tremendo e paralisada de terror. Não consegui lembrar-me do sonho que me acordou, mas o brusco mergulho na realidade foi igualmente assustador. Fora possível esquecer a minha situação durante algum tempo na noite anterior, abandonada aos prazeres de uma intimidade recém-encontrada. Agora eu encontrava-me sozinha, ao lado de um estranho adormecido, a quem a minha vida estava inexplicavelmente ligada, à deriva, num lugar repleto de ameaças ocultas. Devo ter emitido algum som de angústia, pois houve uma repentina convulsão de mantas quando o estranho na minha cama saltou para o chão com a assustadora rapidez de um faisão que levanta voo. Pousou, agachado, perto da porta do quarto, quase invisível na meia luz que precede o alvorecer. Parando para ouvir atentamente junto à porta, fez uma rápida inspeção ao quarto, deslizando silenciosamente da porta para a janela e para a cama. O ângulo do seu braço dizia-me que segurava uma arma de alguma espécie, embora não a pudesse ver na escuridão. Sentando-se ao meu lado, satisfeito de ver que tudo estava em segurança, guardou a faca, ou o que quer que fosse, no seu esconderijo acima da cabeceira. — Estás bem? — sussurrou. Os seus dedos roçaram o meu rosto molhado. — Sim, desculpa ter-te acordado. Tive um pesadelo. — Que diabo? — comecei a perguntar o que o fizera saltar tão bruscamente. A sua mão, grande e quente, deslizou pelo meu braço nu, interrompendo a minha pergunta. — Não admira, está gelada. A mão empurrou-me para baixo da pilha de mantas e para o espaço aquecido, recentemente desocupado. A culpa é minha, murmurou. Puxei os cobertores todos. Acho que ainda não estou habituado a partilhar a cama. Envolveu-nos confortavelmente na roupa e deitou-se ao meu lado. Um momento depois, estendeu a mão para tocar de novo no meu rosto. Sou eu? Perguntou em voz baixa. Não me suportas? Dei uma risada engasgada, quase um soluço. Não, não és tu. Estendi a mão no escuro, tateando em busca da mão dele, para apertar de maneira tranquilizadora. Os meus dedos tocaram num emaranhado de roupa e corpo aquecido, mas finalmente encontrei a mão que procurava. Ficámos deitados, lado a lado, a olhar para o teto baixo, de vigas grossas. E se eu dissesse que não te suportava? Perguntei de repente. O que podias tu fazer? A cama rangeu quando ele encolheu os ombros. Dizer ao Dougal que querias uma anulação com base na não consumação, suponho. Desta vez ri sem me conter. Não consumação? Com todas estas testemunhas? O quarto começava a ficar suficientemente claro para ver o sorriso voltado para mim. Ah, bem, com ou sem testemunhas, só nós temos a certeza, não é? Preferia ficar constrangido do que casado com alguém que me odiasse. Virei-me para ele. Eu não te odeio. Eu também não te odeio. E há muitos casamentos que começaram com menos do que isso. Delicadamente, ele virou-me e encaixou-se nas minhas costas, de modo a ficarmos aninhados um no outro. A sua mão segurou o meu seio, não como um convite ou uma exigência, mas porque parecia ser ali o lugar dela. Não tenhas medo, sussurrou no meu ouvido. Agora somos dois. Senti-me aquecida, acalmada e segura, pela primeira vez em muitos dias. Só quando começava a adormecer, sob os primeiros raios da luz do dia, é que me lembrei da faca por cima da minha cabeça. E me perguntei outra vez que ameaça faria um homem dormir armado e alerta no seu quarto de núpcias.